Ele flutua sozinho sobre o mar escuro como vinho. Procura por seu amor, mas ela não está lá. Clama por seu nome, Eurídice, Eurídice. Não há resposta. Por motivos que não compreende, isso o perturba terrivelmente. Ele começa a chorar. Lágrimas salgadas correm por sua face, mesclando-se ao sal das ondas. Quando lhe ocorre de que deve estar sonhando, ele sorri. Sonhos são compostos de muitas coisas, Orfeu. De imagens e esperanças, temores e memórias. Memórias do passado, memórias do futuro. Orfeu é acordado por seu amigo Aristeu. Hoje é um grande dia. É o dia do casamento de Orfeu. Todos estão presentes, inclusive os seus amados tios que raramente se reúnem. A noiva, Eurídice, é cobiçada por Aristeu. Como é usual em casamentos, isto acaba em tragédia. Orfeu nega ter que viver o resto de sua vida longe da amada e decide desobedecer ao seu pai, Morpheus, iniciando sua jornada rumo ao mundo inferior com a ajuda de sua tia, Teleute, a Morte. Chegando aos domínios do rei Hades e da rainha Perséfone, Orfeu se põe a cantar suas desventuras. Seu canto é tão belo e comovedor que faz até as fúrias chorarem. Um feito inaudito, no entanto, isto se tornaria sua ruína mais tarde. O rei Hades percebe que Orfeu perturba a ordem de seu reino e permite que o mesmo retorne ao mundo dos vivos. Concede mesma dádiva a Eurídice, desde que Orfeu não olhe para trás em momento algum do caminho de volta. Porém, ao passar das horas, do silêncio e da solidão, Orfeu acredita que foi enganado por Hades e olha para trás, apenas para ver sua amada Eurídice ser engolida novamente pelas sombras, desta vez, para sempre. Após ter retornado sem sua amada, Orfeu se isola e nunca mais se interessa por ninguém. Calíope tenta convencer seu filho a voltar ao convívio das pessoas e o alerta para a chegada das Bacantes, adoradoras de Dionísio, conhecida por seus hábitos promíscuos e selvagens. Orfeu se mostra indiferente ao aviso da mãe, acaba sendo devorado por elas e tem sua cabeça lançada ao rio, onde chamaria por Eurídice eternamente. Morpheus encontra o que restou do filho à beira de uma praia e o informa que certos sacerdotes irão cuidar dele, já que assim como sua vida, a morte também pertencia a Orfeu e nada poderia ser feito quanto a isso. Morpheus parte diante dos olhos feridos do filho sem nunca olhar para trás. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da história dos Perpétuos, os sete irmãos criados por Neil Gaiman na saga Sandman, que dispensa apresentações. A gente aqui do Apenas um Cast já fizemos 4 episódios falando sobre essa saga, dividido por arcos, e hoje chegou a vez de falar sobre Vidas Breves, que basicamente é a história de Morpheus, junto com Delirium, indo atrás de Destruição, que foi o Perpétuo que se isolou da família há mais ou menos 300 anos. Eu sou o Sebes, esse é o Apenas um Cast, e hoje para falar de Sandman, que já é um tema recorrente nesse podcast, mas que a gente demora um tanto para gravar, eu chamei dois convidados muito especiais. O primeiro vem lá do vortexcalcast.coletivando.org. Fala, Gelo, tudo bom, cara? Saudações, galera. Hoje a gente vai aprender os perigos de se fumar na cama. Boa sacada. E o outro é um convidado novo, nunca gravou com a gente, mas, pelo que o Gelo estava me contando, ele pertence a um site, na verdade é uma nação que é muito conhecida aí no meio do RPG na internet brasileira, que é o Pedro, do naçãogarou2014.blogspot.com.br. E aí, Pedro, beleza? Beleza. E aí, galera, saudações. Viemos aí, então, para conversar um pouco sobre a melhor história de todos. Caraca! Um homem de postura. Eu sou definitivo, eu posso estar errado, mas eu sou definitivo quanto ao que eu digo. Beleza, então, vamos lá. Você está ouvindo apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Senhores, nós começamos a nossa história com Delirium, que realmente, além de ser a perpétua mais nova do grupo, é a mais tresloucada e a mais interessante, eu acho, de descrever e de falar um pouco dela, né? É, pelo que dá a entender aqui, ela está em busca de um dos irmãos, um dos sete irmãos, para ir atrás de Destruição, que é o irmão que abandonou a família há mais ou menos 300 anos. E aqui começa que ela tá indo numa boate e acho que ela vai encontrar desespero, né? Ou não? Desejo. Desejo, né? Isso mesmo, desejo, né? Sandman é interessante por causa disso. Tem toda uma mistura com os arcos, a gente já tá num arco avançado, então pro leitor que não conhece, seria interessante ter lido os arcos atrás, né? Para ver como em que pé tá o andamento da história. Mas basicamente o que dá pra ver aqui é que Desejo realmente ele não tem nutre uma certa amizade com o irmão. Olha, eu acho sobre essa busca que a Delirium ela começa nesse arco, é interessante logo nas primeiras páginas, porque quando ela primeiro aparece, ela tá conversando com uma mendiga. Eu não tenho certeza se essa aqui é Mad Hattie ou não, mas o que é interessante é que até uma mendiga que tá lá numa situação que ela própria descreve como muito triste porque perdeu o filho e coisas do tipo, ela é uma pessoa de razão. Ela dá conselhos pra Delirium, que obviamente não funciona a partir de uma racionalidade, né? Que surge um contraponto justamente na sarjeta onde ela também tá. Eu acho isso daí interessante. O conselho ele não vem de um porta-voz representado de maneira racional, né? E sim uma pessoa na merda, numa situação tão ruim quanto a própria. É que a gente nunca falou, pelo menos aqui no podcast, a gente nunca falou da gênese dos perpétuos, né? Que as pessoas, comumente, isso o Gaiman também escreve no decorrer dos arcos, confundem eles com deuses. E eles não são deuses, eles são literalmente aquilo que eles estão representando. Na verdade, não representando, eles são aquilo. Eles são destruição, eles são desejo, eles são o sonho. Tanto que ali na frente, vem no suplemento da revista mesmo, os caras, vamos parar um pouco pra conversar? Que não dá, se você avançar daqui achando que os caras são deuses, ele dá uma explicadinha como nasce, não como nascem os perpétuos, mas o que eles são, qual a diferença deles pra deuses. Uhum. E até uma liberdade maior que eles acabam tendo, uma liberdade em partes, porque o que a gente vai ficar sabendo nesse arco aqui é sobre os motivos e a recusa do trabalho por parte de um deles, que é no caso a Destruição, né? Então, embora eles sejam definidos pelo que são, pelo delírio, pelo sonho, pela morte, existe uma possibilidade apresentada nesse próprio arco de um abandono disso. Exato. E isso faz um link muito lá pro final da história, não dando spoiler, porque quem tá ouvindo isso aqui com certeza já deve conhecer a saga inteira. Quando o Destruição, ele finalmente encontrado, e ele fala tanto pro Morpheus quanto pra Delirium, o que um define o outro. Nossa, essa cena é massa. Essa parte cena é incrível. É linda. São dois quadrinhos assim, mas são... E é muito interessante isso que você tá falando, Sebastian, porque Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver alguma entrevista do Neil Gaiman tentando explicar, contando como foi o pitch deles sobre a Sandman para o cinema, que existiram várias tentativas de adaptação, né? E no início ele enfrentava uma dificuldade porque as pessoas não entendiam sobre o que, que era a história. Perguntavam para ele, pediam para ele definir sobre o que era Sandman, e ele falava: olha, a história é sobre uma pessoa, no caso Morpheus, né? Que ele tem que ou mudar o jeito que ele é, ou então morrer. E eu acho que esse conceito, ele tá muito enraizado nesse arco, porque é justamente o que o Destruição faz. Não só de maneira conceitual, porque a Destruição muda as coisas, mas ele muda a própria postura em relação ao papel que ele cumpre, né? Destruição é o meu perpétuo favorito. A galera no mundo pop, quando você fala disso e a galera conhece, 90% é morte. Sim. E 10% é sonho. Ninguém escolhe os outros, sabe? Alguns mais extravagantes escolhem desejo, ninguém escolhe desespero, e pelo menos até onde eu sei, ninguém escolheu destruição. Mas quando eu vi que destruição, isso eu já falei em outras gravações, a sina dele é mudança, eu falei: caraca, esse é o cara. Mas então, destruição sempre foi o meu favorito também. Muito em partes por conta desse lance da mudança que você descreveu aí. Algo que tá apresentado é nessas páginas agora. E literalmente a destruição é o mais humano de todos eles. Então, né, até o balãozinho dele não tem tanta coisa, a figura dele já não tem tantos adereços, tantos... Ele não é uma figura fantástica. É, assim, ele tem algumas representações mais antigas, mais ou menos, quando mostram as histórias da época dos gregos, da época da mitologia, ele é um puta soldadão de armadura foda. Mas o visual dele que ficou mais, vamos dizer assim, comum aos leitores é o andarilho. O cara descalço, com o cabelo amarrado e a trouxinha atrás. Um beatnik, né? Ou um beatnik, bem lembrado. Mas o Destruição, ele fala um negócio lá no, naquele momento final, que ele fala assim: cara, eu fui Destruição por muito tempo. Eu só não fui Destruição nos últimos 300 anos. E tudo continuou funcionando muito bem, então deixa eu ir cuidar da minha vida. E a gente já fica com uma sensação assim, quando você volta a ler uma coisa que você, tipo, já terminou e volta, que quem leu Sandman sabe como que as coisas vão se encaminhar daqui pra frente, né? E aí você pensar que, tipo, já tinha um perpétuo que tava sentindo ali, que meio que tava chegando no limite e já tava procurando o que fazer da vida, sem ser um perpétuo, tá ligado? Ele tava, tipo, procurando possibilidade. Que é um lance dele que me deixou muito, muito impactado quando eu li a primeira vez. Que ele quer ficar criando, ele não consegue. Ele quer mudar totalmente o viés de atuação dele, né? Tanto é que as criações dele são geralmente uma merda. Ele consegue errar café, mano. É. Poesia ruim, né, cara? Pintura feia, essas coisas. Andando aqui um pouquinho, então, basicamente, ele vai atrás de desejo, desejo se nega, né? Por motivos não tanto óbvios, mas na boa, desejo é um escroto da porra. É, ele não é o meu favorito. Ali é epítome do egoísta. Assim, você olha pra ele e fala: egoísmo. Ele é um perpétuo que a gente ama odiar, né? Essa é a função do personagem. E literalmente ama mesmo, porque ele te faz amar. Né? Você olha pra ele e você já tá amando ele. E ela fala: bom, pra onde é que eu vou? Ah, pega esse gancho aqui, lógico, um anel com o símbolo de um gancho, uma isca, né? Que vai fisgar seu coração, a gente já sabe que ele tá se encaminhando pro reino de desespero. Que é um dos reinos mais caóticos e assustadores que eu já vi, cara. Esse cinete da desespero é um negócio muito X, né? Da agonia, assim. A hora que você vê aquilo, que você sabe qual que é a função dele. Eu me amarro no reino da desespero. É um lugar cinza, cheio de névoas e com vários espelhos, onde ela pode ver as pessoas que estão se encarando no espelho e estão desesperadas, né? Estão partilhando daquele momento e, portanto, estão vendo dentro do reino da Perpétua. Né? Tem até na edição seguinte, se eu não estou enganado, não é na primeira mesmo, desse arco, tem uma cena em que a desespero, ela vê as outras pessoas em seus espelhos respectivos e, pô, é muito legal. Você vê lá um cara que foi acusado de... Foi descoberto que ele mexe com pornografia infantil, então ele tá desesperado. É nessa agora, é justamente nessa agora. Sim. Na sequência. A hora que a Delirio tá conversando com ela, né? E aí fala assim: a maioria mostrava criancinhas envolvidas em vários atos sexuais com adultos. Ela reconheceu o marido e a sobrinha de 5 anos. A mulher foi embora, levou as fotos e ele teme que já estejam com a polícia. Agora ele está na sala de estar, sabe que sua vida terminou e se pergunta se tem coragem para acabar de vez com ela. Ele não tem. Não é lindo? Nossa, cara. E a desespero ela também quando perguntam se ela tem medo, se ela sente saudade, etc. Ela nunca tem qualquer outro sentimento a não ser o que o nome dela representa. E isso daí aparece em algumas vezes na história, né? Eu acho muito, muito legal. Existe um momento ainda nessa história em que a cronologia volta e conta sobre o último encontro entre desespero e destruição. Sim. Que é lá no período da Peste Negra, 1600 e pouco, que o destruição dá um beijo no desespero. Isso daí, voltando à simbologia que o Gelo tinha comentado, né? A destruição beijando o desespero. Naquele período, naquele local da Peste Negra. E puta, tudo a ver, né? E é nesse cenário, é nesse quadro que ela recebe o beijo também, que eu fico me perguntando, será que a desespero não estava ali experimentando talvez um outro tipo de emoção? É, mas a gente consegue ver que todas as emoções da desespero giram em torno, assim, de uma, como posso colocar isso? Do extremo de cada coisa. Então, primeiro ela tá desesperada pra não partir na busca. E depois ela tá desesperada pelo destruição. Uhum. E a gente vê como que ela vai modulando isso. Porque o que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa travada. Uma pessoa sem... quase passiva. Né? Diferente de uma pessoa desejosa, a gente vê isso pelas duas. Tipo, a desejo já é toda uma encarnação ali da potência. E é desespero, mano. Ela, tipo, a tiazinha gordinha, o visual dela já é desesperador. Você vê uma mulher daquela, fica desesperada. E logo depois dessa cena, tem o contato que a Desejo faz com o Desespero, falando sobre delírio e a vontade dela de procurar o irmão. E Desejo pede para Desespero, assim, com todas as palavras, não ajude ela. E a Desespero fala, eu não vou ajudar, etc. Mas ao mesmo tempo que ela fala isso, ela tá se cortando, como se estivesse sofrendo com concordar com a irmã gêmea. É muito legal. É interessante isso, um ponto muito bem colocado, por causa que a gente vê como ela é pau mandado da Desejo. Desde os primeiros arcos, a gente vê que tudo que Desejo coloca, ela acata. E ela fura o olho, aqui tá dizendo assim, fazendo escorrer o humor vítreo. Nossa, com cara. Lágrimas, que é justamente o conteúdo do globo ocular. No início dessa edição, a Delírio, ela chega para as pessoas e no meio da conversa desconexa dela, ela fala, como é que chama mesmo aquele líquido que fica dentro do ouro? Isso muito antes do contato dela com a Desespero, né? Então é como se ela já tivesse uma visão do que vai acontecer com a própria irmã, né? Exato. É dito em vários momentos, ao longo da saga inteira de Sandman, que Delírio, ela sabe muito mais do que os outros, mas ela é louca. E aqui é uma demonstração dela vendo o futuro, né? E Delírio é um acho que o único perpétuo, se me corrigir se eu estiver errado, que meio que não evoluiu, mas mutou. Porque antes de Delírio ele era deleite. É, exato. Eu não vejo muito como Desejo mudou, morte, destino, mas a própria Desespero ela já teve uma outra versão dela, né? Essa da gorda com os ratos e com o cinete é a segunda versão dela. A primeira, foi destruída. Até então, foi destruída, mas ninguém sabe como é, né? Ou de repente alguém sabe. Não, existe uma representação dela, né? Naquele. Ah, é? Como é que é? Ela é igual, basicamente. Ela é pequena, gorda e tal, pelada. Só que ela tem umas manchas avermelhadas no corpo. Ela aparece naquele spin-off Noite Sem Fim. Que cada capítulo. Na reunião. É na história. Isso, na história do Sandman, né? Do Morpheus. Entendi. Aí aparece lá uma versão antiga. É tão antiga que é antes da Terra ser formada, né? Quando o Sol. O nosso Sol ainda era pequeno. Isso, e o Sol tá nessa reunião. É aquela história linda, cara. Que mostra ela falando com Hal, que é o Sol do planeta do sistema solar dos Lanternas Verdes. Né? Não, do Hal é dos Kryptonianos, cara. Ah, dos Kryptonianos. É, mas tem Oa. Lanternas é aquele outro que fura o olho do Morpheus, né? Exato. Bom, aqui a gente passa já pro reino de Morpheus e aqui tem um puta easter egg. Eu vou explicar o porquê. Existem fóruns na internet sobre Sandman, lógico. E nesses fóruns tem algumas discussões que falam justamente sobre esse ponto da história. Que Sandman, no caso Morpheus, ele tá numa bad federal. E por causa disso, tá chovendo no sonhar interruptamente. Semanas, meses chovendo. Mas o que que acontece aqui? A gente não vai entrar em detalhes aqui da fossa, até porque o game é tão sacana que ele não fala quem é, mas a gente sabe que é uma decepção amorosa. Geral, isso de quando eu comecei a gravar Senima, os meus amigos falavam: não, isso é por causa daquela princesa aborígene lá, que foi uma estátua anada. O outro: não, isso é por causa daquela desse do Noite Sem Fim, aquela estrela lá. Quase ninguém chutou no alvo de que era quem? A porra da bruxa. A bruxa? Que... Exato. Eita. Platão, espera aí. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam? Não, peraí. Elabora aí, elabora aí. Qual é a bruxa que aparece na saga? Lá pra frente apareceu até antes. É a Thessaly. É por causa dela que ele tá na bad. Você sabe quem é, né, Gelo? Não, eu tô pensando aqui, porque quando começa lá o arco e tal, ele tá tristão. E vem depois do Convergência, de um jogo de você e tal. E não tem muitos joguinhos amorosos do Morpheus. E eu tava nessa, que ele ainda tava encucado por causa da nada. Não é por causa da nada aquilo tudo? Não é por causa dela, não é por causa da nada. Não, inclusive nessa própria história, eu acho que o Lucien, ele comenta. O Lucien, ele fala com o... Pô, cara, o Merry Pumpkinhead lá, ele fala: olha, o Morpheus, ele já passou por várias forças dessa, né? Teve um período em que o sonhar inteiro virou um deserto, teve outro período que ele ficou só trabalhando. E ele se refere a... Eu acho, eu não tenho certeza agora, teria que ver. Mas eu acho que ele se faz uma referência a nada, né, numa dessas forças. Sim. Só que nesse caso, como é que eu descobri isso? Dois pontos. Primeiro, um verbete pequenininho da Wikipedia americana, que eu nem sei se tá mais lá, falando sobre isso. É, eu não sei se é um texto do autor ou de algum agregado, acho que era do David McKean, dizendo que não, é por causa da Thessaly que ele tá assim. E no final da própria história toda, no arco Despertar, em que a Thessaly fala que nunca ia chorar, e ela fala: eu estou chorando por causa disso, disso, disso. Você linkando as duas histórias pra esse momento agora, dentro da cronologia, bate. Caraca. Justamente o momento em que ela abandona ele, porque ele acha: porra, eu sou uma entidade, né, universal, cósmica, eterna, e eu ofereço tudo pra ela, e ela falou: não, não quero. Tipo, a gente viveu nossa história até aqui, e daqui pra frente a gente não quer mais nada. E bate, cara, é incrível, bate, faz sentido. E eu conversando isso em outros fóruns com outras pessoas que também gostam de Sam, falando: é, realmente, faz sentido. E é por causa da bruxa que ele tá na bad, na fossa. Cara, porra, minha cabeça tá... Eu tô catando os miolos. Caramba, aí, cara. E aqui ele tá, né? Aqui são várias e várias páginas de fossa pura, né? Ele se lamenta. Isso é típico dele, do perpétuo, do personagem. Se lamentando. Vão jogar isso na cara dele esse arco inteiro, né? Que ele é basicamente um ser de autopiedade. Exato. Aí ela fala assim: fico pensando em seus olhos nos últimos dias, olhos frios, avaliando-me sem paixão, julgando-me insuficiente. Ela resolveu que não me ama mais. Oh, meu Deus do céu. E taca-lhe chuva. E taca-lhe chuva. Até que chega lá no portão a irmãzinha mais nova dele, que é a Delírio, que olha que sacanagem. As duas gêmeas negaram ajuda a ela. Ela fala: bom, vou tentar com o meu irmão esquisitão. E é engraçado, quando ela chega aqui pra falar com um dos três guardiões, que é justamente... Acho que é o Grifo. Não, é o Dragão. É o Wyvern. Que tá segurando ela. Isso. É, o Wyvern, né? E ela dá um beijo nele. Cara, eu ia falar isso. Esse beijo que ela dá no Wyvern. Cara, que ele faz, velho. Devia ser capa, assim, de um disco, sabe? Que é muito maneiro. A cara que o dragão faz, assim, de desconcertado. Ela tem uma coisa de subverter qualquer possibilidade de ordem, tá ligado? Tipo, ela é uma perpétua, tá sendo segurada pelo colarinho. E aí depois ela dá tipo um beijinho no bicho. O cara fica assim com um olhar assim: epa, que porra é essa que tá acontecendo? É, cara, ela joga todo momento com esse negócio de criança, de... Não é nem inocência, é ingenuidade, tá ligado? As perguntas que ela fica fazendo o tempo todo, por exemplo: como que é aquele negócio que pula e faz assim? Sapo? Não, sei lá, crianças pegando fogo que pula. É nossa. E é engraçado, porque quando você tá na bad, né, você meio que quer distrair sua cabeça da porra da bad. Ele: não, entra aí, vai, vamos lá, vamos conversar, o que tá acontecendo? Aí eles sentam, vão jantar, né? Tem uma série de perguntas, conversas, ele quer mudar de assunto, ela não quer, né? Ela pede, é engraçado aqui essa parte, que: o que vocês vão querer comer? Ah, eu quero um omelete com salada. E ela: ah, eu quero pessoinhas de chocolate. Com recheio de framboesa. Isso. E ela coloca: ó, esses dois aqui estão namorando. Ele: para com isso. É bola fora de criança, né? E é legal, né? Porque a Delírio, diversas vezes, ela parece só maluquinha, assim, meio doidinha. Mas aí, nessa mesma história, mais um pouco para frente, ela fala assim: ah, eu tenho alguns dias com isso que eu só quero desaparecer ou sangrar. Aí você fica assim: opa, não é só loucura, não é só loucura bonitinha, não. Ela realmente tem uns momentos trash, negro. E aí a gente começa a entender também várias coisas na frente. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu li de Sandman foi Noite Sem Fim. Então já comecei por histórias que estavam fechando buracos da saga inteira. Eu não preciso dizer pra vocês que muita coisa Noite Sem Fim eu fiquei sem entender. Mas agora, lendo história na ordem, lendo essa história, falando: ah, então é por isso. Assim como existe um link entre desespero e desejo, existe um link muito forte entre delírio e destruição. Uhum. Não sei se vocês lembram, numa história, na história de destruição e Noite Sem Fim, ele tá junto com ela, lá naquela escavação arqueológica. Não sei se é justamente nesse período aqui, mas acho que é um pouco posterior a isso, que ele meio se sente responsável por ela, porque quando ele tava isolado, ela foi a única que teve ideia de ir atrás dele. É, não, tanto é depois que no Noite Sem Fim, na história da Delírio, ela já tá com Barnabás, que por enquanto é do Destruição, né? Exatamente. E ela fala que, pô, tava pensando, acho que a gente devia atrás do nosso irmão, já passou um tempo, ele pode estar machucado, precisando de alguma coisa, e a priori o Morpheus nega. Não vamos e tal. Aí ele fala: não, peraí, ele faz uma coisa que ninguém fez até o momento. Ele consulta as irmãs: ó, seguinte, desejo, ela teve contigo? Pô, teve, não sei o quê. Ah, ela queria a terra do irmão. Ah, tudo bem, beleza. Entra lá, tem uma conversa com o desejo, né? Assim, a gente vê que a animosidade entre eles é latente. Uhum. Eu não sei se ele chega a consultar desespero. Ele consulta? Não tô lembrado. Não. No meio tempo que ele tá conversando com o desejo, ela tá sozinha na sala dos encontros, né? E ela lembra de quando ela era deleite. Ela lembra de como o irmão Destruição era chegado com ela. E ele vive falando que as coisas estão mudando, né, que a vida é um ciclo de mudança. Tem muito essa coisa de irmão mais velho e irmão mais novo entre o Destruição e a Delírio. Fica um tanto quanto claro ali que ela tá passando pela puberdade, entrando na adolescência. Que ela deixa aquela coisa bem primaveril da deleite e começa a se tornar uma coisa um pouco mais madura, que é o Delírio. Maduro, mas não sob controle, né? Tem uma hora que ela fala um negócio que é bem impactante, que ela tenta dizer da hora que ela teve que ser madura perto do sonho, e ela fica com os dois olhos de cada cor e fala: doeu. Ela deixou de ser a essência dela. Nossa. É também nessa parte que o sonho e a desejo trocam uma ideia, que a desejo, ela jura de pé junto que não teve nada a ver com a vontade da Delírio de procurar o irmão. E é interessante, porque na edição anterior, quando a Delírio tá saindo do reino da Desejo, ela fala assim: ó, que engraçado, né? Você tá querendo que eu não queira ir atrás do Destruição. Ou seja, você tá agindo contra a sua própria natureza. E a Desejo não fala nada. E aí, eu acho que por conta desses dois momentos, em que primeiro ela não fala nada sobre estar traindo a própria natureza, e posteriormente ela jurar de pé junto pro sonho que não teve nada a ver, isso pra mim demonstra que ela teve a ver sim com a vontade da Delírio de ir atrás do irmão, sabe? Pra que a gente termine de ler toda a história, a gente percebe que o mindinho da porra dessa história toda é o desejo. Sim, sim. É a desejo. É uma manipuladora de mão cheia. Uhum. Ou manipuladora. É, tanto que ela é a primeira que a Delirium vai procurar. É verdade. Saca. Morpheus, meio que cansado da força, ele falou: não, quer saber, eu vou atrás, tudo bem, eu vou te ajudar, irmãzinha. No momento que ele decide partir em busca do irmão, o que acontece no sonhar? Acaba a chuva e pinta um puta arco-íris. Uhum. É a última página da história, na página 60. Uhum. Teve lá o reino de Morpheus e tá lá um arco-íris, ou seja, a chuva parou, ele tirou o foco da força dele, ele vai partir em busca do irmão. Eu gosto muito de estudar como os escritores que eu gosto pensam, estudar teoria literária, essas paradas. Aquele quadro específico que só mostra o castelo com o arco-íris e os balões é uma coisa muito do estilo do Gaiman, assim, que é jogar muito com esse negócio de jornada, tá ligado? Vamos começar uma jornada aqui e começa a tocar uma música empolgante no fundo e todo mundo parte, tá ligado? Se você vê aquela carta, aquele desenho, ela é muito parecido com a carta do tarô, que é o 10 de taças. Que seria tipo perfeição, uma coisa do tipo. Seria a carta da perfeição e tal. Velho, é muito bacana porque ali você vê que que o sonho, ele quer se convencer de que está cruzando um limiar. E a todo tempo, ele fala o seguinte, olha, qual que é a delimitação do que eu estou fazendo? Eu estou indo com isso porque é um jogo de delírio, e isso aqui não pode ser sério, porque se for sério, a gente vai arrumar um problema muito maior para nossa cabeça, e aí eu desencano e volto, que é o que ele faz de fato depois. E assim, nem é tão difícil a interpretação, porque a gente tem os próprios nomes, os perpétuos, né? Se eles estão buscando destruição, o que tá no final dessa jornada só pode ser destruição, né? É o que eles vão achar pro caminho inteiro. Eles estão... Cara, o game é um filho da puta, né? Eles estão seguindo um rastro de destruição. Uhum. O que você acha que vai acontecer no meio? E conversa diretamente com o nome da saga, né? Vidas Breves, porque como eles dois, o sonho e o delírio, saem nessa busca, nessa jornada, nessa road trip, né? Em busca do irmão, eles vão presenciando várias vidas que passam. E passam assim, literalmente, porque acabam, né? E começa aqui em quatro quadrinhos falando uma história, né, em off, uma narração, falando que no fim das contas não restam muito dos realmente antigos. Ah, eu queria isso começa nisso. Na mitologia de Gaiman, cara, que é uma das coisas fodas dele, que conta a história de acho que três ou quatro personagens que ele apresenta, que são aqueles seres humanos que existem há milhares de anos. E é incrível, cara, isso. Ele mostra a história do advogado, como é o nome dele? Bernie Capax. Que é o cara que ele... Bom, eu calculo aqui que ele deve ser mais ou menos da idade do homem de Neandertal. Esse cara tá vivo, por causa que eles falam, né? Ele sentia, ele sabe como era o cheiro de um mamute. Tem o Pharrell, né? Que é o agente de viagem, que é interessante que o nome Pharrell vem de farewell, que é tipo, boa viagem. Né? Caralho, ok. Não tinha notado não, Gelo? Não, cara, eu sou muito ruim com inglês, velho. É, na verdade, assim, o nome dele, do cara mesmo original, é Faramond. Aham, Faramond. Isso, que Faramundo é um dos. Foi um rei e tal, dos Merovingios, enfim. Mas é interessante porque tem essa referência do Pharrell com Farewell. O Morpheus, ele tá indo junto com ele, eles vão fazer a jornada no mundo desperto. Então eles meio que estipulam algumas regrinhas da parte da cabeça de Morpheus. Não, se a gente está no mundo desperto, a gente vai agir como seres humanos. Então, nós vamos utilizar transportes que os seres humanos transportam. Avião, barco, carro. A gente não vai se locomover entre as dimensões, digamos assim. Então eles vão atrás desse antigo amigo de Morpheus, que é justamente esse Fireman, que foi um deus dos transportes, eu imagino. Antes disso, é importante a gente falar que o advogado que a gente citou, que é um dos antigos que aparece na história, ele morre. Ele morre no último... É a história mais breve que tem de um personagem. Ele aparece no quadrinho, falando, lembrando como era a vida dele. Do nada, cai um... Sei lá, acho que um troço de concreto de um prédio. Ele morre de uma garra. Ah, uma parede desaba. Isso. Lá na frente a gente vai saber que tudo tem conexão com esses seres humanos antigos. Enfim, Morpheus tá aqui, entra em contato com Pharrell. E aí, vai... É uma das partes da narrativa, da história, que eu acho interessante. Ele... Começa num ponto, pula pra outro, aí joga link pra uma coisa que tá lá atrás, depois volta pra frente, volta pra aquele ponto e vai lá pra frente de novo. Ou seja, é muito dinâmico a história. É, eu admito que essa parte pra mim ficou um pouco confusa, cara. Fazia um certo tempo que eu tinha pegado pra ler, aí eu voltei a ler de novo e começou a jogar muita informação, assim, eu tive que parar, ler uns negócios pra trás. E aí ele já vai dar uma tônica que vai ser desse arco todo. Que essa questão dos perpétuos terem uma relação... Não sei se superioridade é o termo, não sei o que os senhores acham. Mas eles estão em outro patamar em relação aos deuses. Tanto que sempre que os deuses são apresentados neste arco, eles sempre são apresentados numa relação de terem sido ou desprezados pelo perpétuo em questão, ou não gostarem muito do cara, que é o caso da Bastê e da... Da Ishtar, né? Eu não sei de que ano é esse arco. De repente o Pedro pode responder. Eu acho que é 87. Não, acho que esse aqui já é 90. 90? É 90? Bom, enfim, esse arco, na minha opinião, foi quem deu o estalo na cabeça de Gaiman, deuses americanos. Ah, com certeza, cara. Eu ia comentar isso. Puta, não, sim. Essa road trip? Nossa. É deuses americanos na veia, cara. Porque mostra o primeiro, Pharrell. Depois mostra Ishtar lá. Mostra Best em determinado momento. E vai caminhando e vai embora, cara. Mostra essa história dos antigos, que depois, aqui no quadrinho que eles estão conversando com o Pharrell, a gente já viu que um dos antigos morreu, que foi o Bernie Capax. Já mostra outra aqui, que é essa ruivinha aqui, que eu não sei como é o nome dela. Etain, do Terceiro Impacto, um negócio assim. Você tá falando da menina que cai da, cai da casa? É, que ela foge da casa, do apartamento, explode. Ela também é um desses antigos, só que ela consegue se safar, ela foi mais esperta. Ela meio que tem um sentido aranha, essa culpa, tem alguma coisa errada aqui. Ela consegue fugir e explode o apartamento dela. Dizem que foi vazamento de gás, mas ela sabe. Alguém tá indo atrás de destruição, alguma coisa tá acontecendo nesse entre reinos que tá afetando a realidade. E ela fala, a parada agora é fugir. Entra um negócio que eu gosto pra caralho no Gaiman, que é justamente esse negócio de realidade. Nesse... Você falou esse negócio de explodir o cabeça, eu tô conectando milhões de coisas agora, Sebs. Essa noção dos deuses como fruto da crença dos homens e dos perpétuos como não necessariamente sendo fruto da crença, mas os mantenedores dessa crença, já coloca uma relação que você sabe que quem aparecer ali não vai estar simétrico, saca? Sim. Tanto é que quem que é afetado? Aqueles que estão ao redor dos perpétuos que estão buscando destruição. Isso vai ser falado, a gente vai deixar um pouquinho mais lá pra frente, eu imagino. Mas a Delirium não dá conta de perceber, porque assim, pra ela é completamente natural essas coisas completamente aleatórias estarem pensando, estarem acontecendo. Tanto que a hora que ela vai começar a contar pro Destruição a lembrança dela, ela se foca em cada detalhe menos importante. Exatamente. A gente vê como o personagem Morpheus, ele também é muito Caxias, porque não, eu tenho meus afazeres, uhum. Eu não posso sair desta linha. Eu, papapá, que procó. Alguém tinha que ter nesse lugar, né, Sebs? Alguém tinha que ter postura nesse lugar, né? Não, mas então, mas é interessante que no meio dessa trajetória ele fala, opa, peraí, a gente já causou uma, duas, três, porra, tá morrendo gente a rodo. Será que a gente tem que continuar nessa busca? Uhum. É tão importante assim? Pela primeira vez em muito tempo ele se questiona. Ele não simplesmente tá indo. E ele tem uma coisa que até então eu não vi em outros arcos, a não ser na relação dele com o Judeu Errante, que é outra história que a gente vai contar outro dia. Que ele fala, pô, os seres humanos estão... Ele se preocupa com os seres humanos, até então o ser humano pra ele é merda. Uhum. Como pra maioria dos perpétuos é meio que irrelevante. É o destino que cobra ele disso, que fala... Ah, é o destino ou o próprio Destruição que fala assim, bom, antigamente pra você humanos eram só coisas que sonhavam. Sim, é o Destruição. É o Destruição, porque ele é o mais humano, né, cara? Exato, e ele é um cara tão foda que ele é o que dá tapa na cara, assim, geral. Ah, depois da morte é ele. Não, mas então, deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês que eu acho interessante, que é sobre o fato do Morpheus ser Caxias. Por que que vocês acham que ele é Caxias? Porque eu tenho uma teoria. Ah, manda aí. Eu gostaria de ouvir. Olha só, se a gente for analisar os sete perpétuos a partir de disciplina, com o próprio serviço, por assim dizer... Existem três que são mais dedicados, que é destino, morte e sonho. Eles são os três mais dedicados ao serviço. Eu poderia também dizer desespero e desejo, mas eu acho que elas são mais sujeitos do próprio conceito do que atuantes, de fato. Né? É uma coisa mais instintiva. Exatamente. É. Assim. E por outro lado, destruição, delírio, elas são mais aleatórias, né? Porque a destruição, ela não existe uma regularidade. Ela acontece quando ela acontece. A mesma coisa com a loucura. E é interessante que o próprio Destruição, ele fala, olha, eu não preciso ser um perpétuo, estar atuante para que as coisas... sejam destruídas, né? Os humanos, eles fazem isso. Então, olha só. A morte, ela tá ocupada por motivos óbvios. Pessoas morrem toda hora. E pessoas sonham todas as noites. E ninguém escapa do próprio destino. Então, o conceito, ele explica o porquê da dedicação, no meu ponto de vista. Faz sentido. É muito mais aleatório se desesperar, desejar alguma coisa. Sim. É, faz sentido. Ou entrar em loucura, em parafuso. É. Enquanto que as outras coisas, elas dão mais ordem, né, ao universo. Nesse ponto da história, a gente vê, né, um dos personagens mais carismáticos da saga inteira, que é o cachorro. E um cachorro falante. Eu falei, puta, cara, que onda, né, cara? Deve ser um pastor belga. Eu acho que ele é um pastor belga. Alemão não é, porque senão ele seria amarelo. É. Mas ele tá aqui conversando, batendo aquele papo. Até então, eu não sei qual é a origem dele. Até pelo que eu li, nunca foi explicado. A origem do corvo, do Morpheus, é bem explicada. Ele era um homem, tem toda uma sigla, uma história de corvos, do Sandman. Ele era amigo do Monstro do Pântano, velho, o corvo. O Matthew era amigo do Monstro do Pântano? Isso. O Alec Holland, que se torna, mais ou menos, né, se torna o Monstro do Pântano, ele tem um amigo que é o Matthew. Nossa! Nossa. Mas isso é o Corvo, você tá falando, né? Isso, o Corvo. O Barnabás não tem explicação, não. Isso que é o mais legal. E ele é muito cínico. É, mas não é explicado. E isso é bacana por causa disso. Fica, ó, tá aqui. Esse personagem aqui é um cachorro falante, ele tá com um perpétuo e é isso. Pronto, convivam com isso. Vambora. E eles percebem, o Destruição fala nesse ponto que, não, eu deixei uma série de alarmes. Quando eu fui embora, ele fala, quando eu fui embora eu não fui à toa, eu deixei uma série de alarmes, meio como se fosse aqueles fiozinhos que você prende na floresta, se alguém passar eu tô sabendo que tem alguém chegando atrás de mim. E ele vai meio que aqui, meio que simbolizando isso, um caldeirão no fundo da casa dele que tá com a água borbulhando. Ele fala, pô, tá tendo problema, né? Problemas sérios. E corta para umas cenas mais bacanas, que é quando justamente o Morpheus, seguindo a regra, o ponto dele, falando, nós vamos nos locomover como seres humanos, estão dentro de um avião. É uma das cenas mais icônicas da franquia, por causa que tem uma frase aqui foda, eles estão na poltrona um do lado do outro, e a Desejo pergunta para ele, ah, aquela pessoa que a gente visitou agora, aquele Feral Bone, ele era o quê? Aí o Morpheus explica, né, que é isso que eu digo que é o link foda com deuses americanos. Ele falou, olha, já foi um deus, e em nosso último encontro na Babilônia, os sacrifícios dele estavam rareando, ou seja, ele estava perdendo poder. Que na mitologia de Gaiman, quando um deus deixa de ser cultuado, ele perde poder, literalmente vai morrer. Então, eu sugeri pra ele simplesmente que ele encontrasse outra ocupação. Aí ela fala, ah, é mesmo? Eu nem sabia que dava pra deixar de ser um deus. E aí ele fala, pode-se deixar de ser qualquer coisa. Que eu acho que nesse quadrinho ele resume todo o arco, que é síntese e mudança. Eu falo, ah, você é um deus, você é uma entidade, você, porra, você é um perpétuo. Você não é obrigado a ser isso até o final da sua vida, ou da sua existência. Você pode ser outra coisa. E ele fala aqui, você pode deixar de ser qualquer coisa. É um puto exemplo de recolocação de mercado, né? Não, e é legal também porque você fez um link aí com deuses americanos, existe um outro menos óbvio. Que é a Road Trip, né, cara? Sim, claro. O que você disse pra ele? Algo que diz respeito a ele, não a você. Sabe por que eu deixei de ser deleite, meu irmão? Eu sei. Há coisas que não estão no seu livro. Existem caminhos que não passam por esse jardim. Lembre bem disso. Vai tomar no rabo. Moedas têm dois lados. Foi o que Destruição disse quando partiu. Mas eu já sabia disso. E você também. É reconfortante vê-la tão controlada. Essas pessoas que são colocadas na história, no início da história desse terceiro capítulo, o advogado que morre, a Etain que foge do apartamento que explode, mais na frente eu vou mostrar o xamã que se transforma em um urso para fugir, né? Ele nota que um apanhador de sonho que ele deixou na floresta está rompido. Todas essas pessoas tiveram algum contato com Destruição ou com a trilha dele. Então, mais ou menos que o Morpheus junto com a Delirio estão rastreando essas pessoas e estão indo atrás delas. Mas é que nem vocês mesmos falaram, ir atrás de destruição causa destruição. Então fatalmente essas pessoas estão sendo destruídas. O advogado rodou, a Etain fugiu. Antes disso tem a história aqui do xamã, que é interessante, cara. O Gaiman é sacana, que ele coloca umas histórias fodas e ele deixa pontas soltas. Só que eu lembro, só nesse arco falam desse xamã, depois não falam mais dele. É, eu fiquei super sem entender, tá ligado? Assim, velho, qual que é desse urso? Eu acho que Sandman, ela tem uma riqueza muito grande justamente por essas histórias que são adicionadas e não fazem parte da narrativa principal do Morpheus. Todas essas histórias do xamã, ou então até os próprios encontros que o Sandman tem com aquele amigo imortal dele, ou então as aparições de Shakespeare, elas funcionam muito para dar essa base, esse escopo onírico de toda a história, né? E para demonstrar como que os perpétuos, eles realmente não são tolhidos pelo tempo, eles não são vítimas das agruras do tempo, né? De forma que tudo que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado pode ser empilhado na narrativa, elas podem ser consideradas simultâneas, porque eles não percebem tempo da mesma forma. Então quando quando surge essa história do xamã e do urso, a gente tem que tentar entender a que propósito ele vem. Certamente esse propósito não é acrescentar nenhuma informação pro plot principal. Então eu acredito que aí a gente deve tentar extrair justamente essa mensagem de mudança. Para um leitor iniciante de quadrinhos, assim, primeiro que a gente não recomenda que ele comece lendo Sandman, né? Porque pouca coisa ele vai ficar voando, vai entender. Embora alguns, engraçado, alguns leiam e a história seja tão cativante, mas geralmente é a pessoa que já tem uma bagagem cultural um pouco maior, então já pega na rabeia e já vai embora na história. Mas assim, para quem não conhece quadrinhos, esses cortes, essas histórias que se misturam, acaba ficando realmente confuso. Até pra gente falando aqui, fica um pouco confuso, né? Então, aqui eles vão atrás do Bernie, que é o advogado que a gente viu morrer lá no início do capítulo. Eles encontram o filho dele. Enfim, dando aqui um prosseguimento mais rápido, ele não sabe. O filho tá desesperado, tá bêbado, né? No caso, que acabou. Pô, meu pai morreu ontem, quem são vocês que estão fazendo aqui? E ele fala uma coisa assim que até me remete um pouco uma ligação com alguns filmes que eu vi sobre... Olha só que coisa incrível, cara, pra onde me levou essa cena. Tem alguns filmes argentinos da época da ditadura em que conta a história dos ativistas da época da ditadura e os filhos dessas pessoas que não sabiam o que os pais fizeram na época da ditadura, que muitos foram guerrilheiros, muitos foram de movimentos contra-revolucionários, e eram pessoas que matavam gente mesmo, faziam sequestro e tal, meio parecido com o que rolou aqui no Brasil. E essa história do filho do Bernie falando, cara, quem era meu pai? Que eu abri uma gaveta, abri um porão aqui, umas caixas no porão, e o cara tem trocentos passaportes, moedas de vários locais do mundo, falou, quem era meu pai? Eu não sei quem era meu pai. Uma arma. E ele tá meio assim desesperado, a mãe tem coma, né? Tá um zumbi pela casa, né? E ele tá assim, e eu preciso descobrir quem era meu pai, eu não sei quem são vocês e tal. E o Morpheus percebe que, bom, aqui é um galho que meu irmão cortou. Tipo, essa pista já não vai mais dar em nada, que aqui já foi, mataram o cara, né? Vamos seguir em frente. E aí que tem um link com o tal da cena que eles vão parar num hotel aqui de estrada. E coitada da Ruby, cara. Realmente é triste o fim dela. Pô, cara, e eu fico triste toda vez que eu leio o lance da Ruby, porque o Neil Gaiman é um gênio em humanizar personagens, né? Até esse momento, ela era só uma motorista e um pouco sem paciência. Era isso que a gente sabia sobre ela. Mas aí, no momento em que ela vai morrer de uma forma horrível, a gente fica sabendo que ela é virgem. E é triste demais, cara, porquês? Porque isso daí não tem nenhuma função narrativa, a não ser te deixar mal, te deixar triste, mais triste ainda com a morte dela, né? Você fica assim, pô, cara, olha lá, morreu por nada. E assim, eu super me compadeço dela, cara, porque conseguir reduzir pra 5 cigarros por dia é uma puta de uma conquista, cara. Descer pra 10 já é um inferno. Então, Ruby trabalha pra Farmer. Dá a entender aqui que ela meio que faz tudo, mas nesse ponto da história é como se fosse a motorista deles. E é engraçado, porque pega bem nisso, que eu não sei se foi uma leitura errônea minha, mas o Destruição ele não tem exatamente noção de como, ele só sabe o que precisa ser feito. Então, por exemplo, como os caras estavam viajando pelo mundo profano, não é mundo profano que eles falam, mundo desperto, ele acaba com o motor deles, com a Ruby. E tem, acho que é esse quadrinho, essa edição que acaba com a Delirio falando e agora sou eu que vou dirigir e tal. Já deixa bem claro de como será dali pra frente a viagem, né? Eu tenho uma dúvida aqui, nesse ponto. Quando eles descobrem que o Bernie morreu e tal, tudo que aconteceu, o Morpheus ele consulta o bibliotecário dele, Lucien, e manda ele fazer uma pesquisa. Por causa que ele acha que certas forças estão agindo contra os nossos interesses nessa questão. Mas qual era a minha dúvida? A história do Corinthians aqui no meio da história, eu não entendi direito. Tem um quadrinho dele pensando, não sei se ele tá lembrando, voltando. Eu acho que era vitoriano isso aqui. Que tá o Destruição, o Morpheus e o recém-pesadelo criado Corinthians do lado dele. E ele tá apresentando o Corinthians pro Destruição. Acho que ele tem uma lembrança disso. Olha, eu não sei se tem uma função. Eu não sei se tem uma função em falar algo sobre o Destruição ou sobre o sonho. Mas faz sentido, eu acho, que o Corinthians seja apresentado para o Destruição. Porque como a gente já sabe dos arcos anteriores, o Corinthians é um dos piores pesadelos, né, criados pelo Morpheus. A gente volta aqui do devaneio de sonho, lembrando disso tudo, e literalmente o hotel tá pegando fogo. Eles não são atingidos, logicamente, mas Ruby rodou bonitamente até aqui o quadro dela toda queimada. É, aí ele começa a ter aquilo que eu falei antes, noção da responsabilidade do que ele tá causando. Os bombeiros dizem que foi por causa do cigarro, que ela fumou, dormiu, enfim, a bituca caiu pro lado, tocou fogo e ela morreu queimada. Mas a gente sabe que não é bem assim. É que pelo que deu a entender, essas armadilhas que o Destruição colocou, elas se ativam como se fosse uma coisa coincidente, né? Então é como se ele fosse aproveitando os ganchos para espalhar isso. E todas as coisas, todas elas envolvem assim, uma destruição massiva. A primeira é um prédio que cai, pelo menos uma parte considerável dele. A segunda é todo um prédio que pega fogo. O da Ishtar, ele é uma explosão cósmica, não sei como que ficou aquilo. Como que vocês entenderam o da Ishtar? Eu entendi o da Ishtar, que é justamente agora que vai começar a história dela. Tem um pequeno quadro aqui colocando como é o cotidiano dela, que é uma moça comum e tal. Tá subindo, conversando com a amiga dela passando mal e tal. Eu entendi da Ishtar, lógico, novamente, American Gods. Só que ela estava com o cerne dela de deusa escondido, ou pelo menos oculto. Ela estava simplesmente com uma dançarina, mas ela tinha um toque a mais. Até que as colegas dela de dança falam: não, você tem uma coisa especial, quando você dança, você enfeitiça os homens. Só que aí ela fala: eu vou fazer a verdadeira dança. Aí que tu fala: puta que pariu. E é um negócio assim, terrível, porque até na cena, quando mostram, né, os caras que frequentam o strip, e isso é um link muito com a cultura americana, tem um cara lá, ele vai descrevendo cada um deles, né, e tem um cara lá, fulano de tal não tinha ereções há quase 10 anos. Agora ele tá ejaculando ele sangue. Ele está ereto e ejaculando sangue. Pra ele tudo bem. Uhum. Isso é, nossa, tá. E o cara tá com um sorriso gigante no rosto. É. Ou seja, ela liberou, e aí eu posso estar falando a maior besteira, tá, Gelo? Você me corrija. Mas acho que ela liberou, sei lá, energia sexual, a magia. Porque ali o que tá em voga é um determinado culto sexual feminino. Dá uma procurada sobre Nuit, N-U-I-T, representações dela, e também sobre Babalon, ou Babalon. Ficar pros ouvintes também. Dêem uma olhada nas retratações dessas duas deusas, que são representações da volitividade, da sexualidade feminina, porque ficou bem, bem impactante para quem tem essa leitura mínima de magia sexual. E o Gaiman, ele traz uns detalhezinhos deste. Que é bem isso, elas vão trabalhar com esse lance da liberação da energia sexual. Só que o que ela tá fazendo ali, a energia sexual, ela não, como se coloca naquele ambiente de dança ali, eu acho que eles trabalharam muito essa noção do que era a, aspas, prostituição naquela época, que era uma coisa muito sagrada. Não era essa troca pura e simplesmente por dinheiro. E ali ela tá punindo todos aqueles homens dando exatamente o que eles querem. Só que assim, num nível que eles não estavam preparados pra receber. E isso me lembra, cara, eu vou fazer aqui um link que eu acho que o pessoal do Vortex vai gostar, que é o seguinte, no Bhagavad Gita, que é um dos livros lá da religião hindu, um dos mais importantes, o deus Krishna, ele se manifesta pro companheiro dele, que é o Arjuna. E nessa manifestação, ele não é representado unicamente como um deus de maravilhas e de bondades e de bem-aventuranças, mas é bem claro no texto que ele é um deus aterrorizante. Que ele, que ele traz todos os aspectos de espanto, tanto pro positivo quanto pro negativo, né? No inglês existe lá a expressão awesome, que a gente, quando a gente traduz pro português, geralmente vem como muito legal, ótimo, excelente. Mas awesome significa algo que causa espanto. Pode ser um espanto positivo ou um espanto negativo, né? E eu acho que o que acontece nessa parte aqui da história da Ishtar é justamente esse tipo de experiência por parte dos mortais. Eles estão vendo um deus, no caso uma deusa, em sua glória total. A glória total corresponde tanto a coisas, entre aspas, benéficas e prazerosas, quanto a coisas terríveis, né? Eu acho isso bem legal. Também cabe um link com o próprio deus americano naquelas passagens do início do livro, no qual algumas, no caso um cara, né, um cidadão qualquer, ele encontra a deusa Bilkis, que é uma deusa africana lá do sexo também. É uma cena muito legal, uma cena incrível, muito legal. E aquela adoração que o cidadão tem em relação a Bilks, ela é ao mesmo tempo maravilhosa, porque ele tá no êxtase supremo, mas é aterrorizante, porque ele tá sendo nulificado, né? Ele tá sendo apagado da existência ao adorar a deusa. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que realmente, como você falou, nesse arco, o Gamer já tava com algumas ideias brotando pro deus americanos. Duas coisas, Pedrão. Primeiro, esse sentimento que você tá falando, em teologia a gente chama de Guns Undere, que é basicamente você se perceber adorando uma coisa infinitamente maior do que você consegue perceber e tá face a face com essa coisa. Ô Sebs, eu queria citar uma parada aqui, que é do Livro da Lei, o Liberal Velege lá do Aleister Crowley e tal. São os 5 primeiros trechos do primeiro capítulo, que é quando se fala de Nuit. Vê o que vocês acham disso. Então, Had, a manifestação de Nuit, o desvelar da companhia do céu. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Todo número é infinito, não há diferença. Ajude-me, ó guerreiro senhor de Tebas, meu desvelar diante das crianças e dos homens. Se tu Hadith, meu centro secreto, meu coração e minha língua. Por que eu tô citando isso? Tenta pensar na experiência da galera que tava vendo a Ishtar dançar e o tipo de situação que a Ishtar teve que se submeter, que ela tinha tudo isso aqui de possibilidade e os caras só queriam, tipo, pornografia. É, só queria bater uma punheta lá e acabar. É. Inclusive eles falam, ó, quem vem aqui, vem universitários, eles querem muito e dão pouco. E aí você pensa, tipo, no tipo de troca que você estabelecia com uma deusa dessa nos tempos ancestrais e o tipo de coisa que ela tem que fazer agora, e aí você consegue entender aquela explosão louca dela, você acha, não, agora eu vou doar o que eu sou, a minha essência, sem fazer concessões à sua necessidade e capacidade de receber. E ela dança e arrasta o mundo com ela. Tanto que quem que aparece depois pra ajudar a amiga dela, aquela loirinha? É a Desejo, não é? Porque literalmente eles adentraram, todos eles ali naquele centro, entraram diretamente no reino de Desejo. Sim. Que ali o Desejo tava explodindo, era mais do que óbvio que ela ia ter que aparecer ali. E aí a gente coloca outra coisa, né? Porque, de forma geral, quem que era o amante da Ishtar? Que inclusive o Destruição fala, se vê ela, fala que eu amei ela. Sim, ela fala. Aí que é um dos poucos que a gente, vamos lá, novamente. A Etain, o advogado, o xamã e agora ela, Ishtar. Mas a única que tem literalmente mostrado o vínculo é ela, que ela falou, eu amava essa irmã de verdade. Ou seja, eles tiveram um relacionamento, ela e Destruição. Agora calcule, uma deusa do sexo. Nossa. Com a representação da Destruição. O que, que devia ser isso? E você acha que aquele seu final de semana foi foda, parceiro? Imagina esses dois. Depois da conversa que ela teve com Morpheus, que ele entra no camarim, conversa com ela e tal, e ele tá indo embora, e o passarinho se lamenta, porra, mais de 10 minutos, que ele queria ficar vendo os strips. Parece que essa conversa, ela ter entrado novamente em contato com o Perpétuo, revitaliza ela, poxa, ela lembra de quem ela é. Que nem vocês falaram, aparece Desejo, lógico, era a única Perpétua, o único Perpétuo que poderia aparecer nesse momento. E resgata a Tiffany do que realmente foi uma destruição. Aqui no último quadro a gente vê que não sobrou nada do local. Morpheus volta pro seu reino. Delírio tá sozinha. Mas é que nem vocês falaram. Ele ainda tá pensativo. Ele entra em contato com o Pharamond. Pergunta se ele sentiu a morte da Ruby. Ele fala que tenta não se apegar, porque só traz sofrimento. Mas é engraçado isso, né? Ele lembra de uma coisa que é interessante. É como a gente vê Link contra os arcos. Em Estação das Brumas, que é aquele famoso, um dos arcos preferidos de muita gente. É o meu preferido. Pô, olha aí. Ele tá nas mãos a chave do inferno, que sacanamente o Lúcifer deixou na mão dele pra ferrar ele. E vem vários deuses, vários panteões tentar requerer a chave pro seu panteão. Chega a deusa Best, que tá junto com, acho que é Anubis. Anubis ou Osiris, acho que é Anubis, deus da morte egípcio. Requerer também a chave para eles, e nessa ocasião, nas entrevistas em que os deuses faziam com eles, Anubis falou, olha, eu tenho olhos de gato, então eu consigo saber, não existe qualquer pessoa que se esconda ao meu olhar de um gato, e eu sei onde está o seu irmão. Aí ele lembra disso, ele falou, oh, quer saber, vou dar um pulo lá com a besta e tal, uma deusa que já está em decadência, porque realmente, né, se os deuses egípcios já não existem há milhares de anos, calcule uma deusa de uma divindade que era um patamar, segundo patamar, digamos assim, na hierarquia dos deuses egípcios, que era Bash. ela estava muito fraca. Quase ninguém cultuava, mas na verdade ninguém mais cultuava ela. Ela sobrevivia de espasmos de amor que os Douros tinham com os gatos. Então isso era o que ainda dava fôlego para ela. Quando os deuses não têm mais quem nutra o amor, a devoção, a religiosidade com eles, eles simplesmente desaparecem, eles morrem. Uhum. E ela tá nas últimas, e ele visita ela no sonho e pergunta, conta a história e pergunta. E ela fala, não, eu menti. É, no Estação das Brumas fala já, né? Ele só não tinha essa informação. Bom, Morpheus tá continuando no reino dele, fazendo seus afazeres, dando bronca no espantalho, conversando com Lúcien. Todo perpétuo, ele meio que tem uma sala onde ele tem os quadros com os símbolos dos familiares dele. Ele nota que o símbolo da Delirium, o quadro tá todo preto, enegreceu de repente. Ele fala, pô, o que será que aconteceu, né? E aí aparece a perpétua favorita de todo mundo, finalmente, a Morte. E ela diz que tá furiosa com ele justamente porque ela quer saber o que ele fez com o Delirium. E se decide então que por causa dessa toda a jornada e essa frustração que o sonho acarretou em Delírio, ele tem que entrar no reino dela pra, entre aspas, pedir desculpa e ver o que tá acontecendo com ela. E aqui, cara, sinceramente, é um quadrinho de psicologia. É chá de cogumelo total, né, velho? Ele entrando no... A cena que ele entra no reino dela é tipo assim, você não... Você... Cuidado pra não perder um pouco de sanidade que você tem. É, porque tipo, realmente é foda. É recorte, é colagem. É muita coisa ao mesmo tempo, né, cara? Nessa parte aí, tem toda a psicodolia, uma profusão de cores e tal. Mas tem um relógio de sol, escrito Tempus Fugit, significa o tempo foge. Que, bom, é basicamente a mensagem de todo esse arco, né? As coisas, elas passam e mudam. Ela tá continuando aquele jeito louco dela, mas ela tá com raiva. E ela deixa isso bem claro pra ele, né? Ela até é bem lúcida aqui na bronca que ela dá nele. E ele se compadece e fala, quer saber, vamos voltar à jornada. E volta à jornada e aqui a gente entra no último capítulo, ou no penúltimo capítulo, se não me engano. É o penúltimo capítulo. Que é onde eles finalmente vão chegar onde que tá a destruição. No início desse episódio, a gente vai ter um áudio explicando a história de Orfeus. Tudo o que aconteceu no arco passado, a história dele naquele arco Terra dos Sons e no Convergências também, tem um pouco da história dele, que senão ia ficar muito grande pra gente explicar aqui, ia ficar meio fora de contexto. Como eles já visitaram a maioria dos reinos, e Destino tá ainda receoso... Destino, desculpa. Morpheus ainda tá meio receoso do que ele vai fazer, ele decide visitar o irmão mais velho dele, Destino. E ele vai atrás de um conselho, para saber o que ele pode fazer, né? Qual seria seu conselho, meu irmão? E o Destino fala, muito bem, esqueçam essa tolice, voltem para casa. Nosso irmão nos informou a respeito de sua partida, pediu que o deixássemos em paz, e até agora vocês respeitaram o seu desejo, que continue assim. O Morpheus insiste, né, se ele vai ajudar a encontrá-lo. Só que tem alguma coisa que Destino revela para ele, que abala muito o sonho. Que eu acho que é aí que é um dos grandes lances que é como o Destino tem tudo no livro dele, logicamente tem aí sabendo da morte de Morpheus, por isso que ele fica abalado desse jeito, que tem justamente link com aquela cena que vocês falaram, que a Delírio teve que ficar sóbria, digamos assim, pra poder resgatar o irmão. E é curioso, né, cara? Porque, por exemplo, se a gente for ficar nessa de pensar o papel de cada perpétuo, quando o sonho se desilude, o Delírio precisa parar. É, e assim, é bem legal, né? Porque eles trocam de papel durante essa viagem várias vezes. Nesse momento aí com o Destino, o Delírio, ela passa a ser um pouco racional, enquanto que o sonho tá lá todo desesperado, né, todo fudido, se sentindo mal com o que vai acontecer com ele. E quando eles encontram de fato a destruição e tem o jantar, não é mais a Delírio que lidera a conversa. Não é ela que fala assim, ah, nós viemos aqui te buscar. Quem fala isso é o sonho. Então ele embarcou na jornada, né, porque depois de encontrar com o Destino, ele sabe de fato qual é o futuro dele. Então, ele assume a responsabilidade que ele até então vinha rejeitando ou vinha deixando de lado. E no final acontece que eles estão ali. Eles se materializam justamente ali no templo do oráculo, que é justamente o filho dele, né? Eles vão de encontro ao filho dele. Tem uma ordem, isso é contado no início da história, que é milenar, que existe para cuidar da cabeça de Orfeus. Hoje em dia essa ordem tá meio capenga, mas é uma coisa hereditária, né? Passada de pai para filho. E chega lá o velhinho, que é justamente o membro mais velho dessa ordem, para conversar com Orfeus, que é Andros o nome dele, que é ele que começa o arco. E ele fala, não, eu quero ver meu filho, eu preciso ter um momento a sós com ele. E ele vai realmente reencontrar o filho após tanto tempo, filho que ele disse que nunca mais ia querer ver, depois do que aconteceu na história, na lenda mitológica grega, que é a história de Orfeus e Eurídice. Cara, esse pedaço aí, ele ficou muito confuso para mim. Eu até ouvi, vou gostar de ouvir esse programa, porque eu não lembro da história do Orfeus. Essa é uma lenda famosa grega, né? Sim, a lenda do Orfeu e Eurídice. Que eles iam se casar e tal, né? Mas Eurídice foi cobiçada por um... Eu não sei como é o nome daquele animal, como é o nome daquele bicho que tem a metade homem, metade cabra, tem as pernas de cabra. É o sátiro. É, tipo um sátiro lá, tem até o nome dele, mas eu não lembro agora. E ele tenta, né, se aproveitar dela, no dia do casamento dela, ela foge dele e uma cobra morde o pé dela e ela morre. Fazendo esse link todo na mitologia inteira, né, indo bem rápido, né, pra não se alongar muito, ela morre, ela vai pro domínio de Hades, e Orfeu não aceita a morte dela e decide descer até o mundo de Hades para resgatar ela. E aí tem alguns links, inclusive, com a história católica, por causa que, não sei se vocês lembram, no catolicismo, acho que foi Lote que o senhor disse pra ele que ele não podia olhar pra trás, senão a mulher ia virar sal. Estátua de sal, e pá. A destruição de Sodoma e Gomorra. Exatamente, de Sodoma e Gomorra. Foi extraído, na verdade, da história de Orfeu Corúdice, porque o rei Hades fala, não, você pode ir embora, eu vou conceder você levar sua esposa daqui, após ele tocar a lira dele, né? Mas você tem que andar todo o caminho de volta ao mundo real sem olhar para trás, que se você olhar para trás você vai perder lá para sempre. E chega no final da jornada, quando ele tá saindo da caverna do submundo, ele acha que Hades tá zombando dele, ele olha para trás e ele vê que ela tá com ele, só que ela realmente vira uma estátua de sal e ele perde ela para sempre. E aí tem uma série de implicações depois que vão andar, as fúrias vão atrás dele, despedaçam o corpo dele, só sobra a cabeça. E é justamente essa cabeça que está sendo guardada. É exatamente esse ponto que eu não sabia como ficava no Sandman. O porquê de ficar só a cabeça. E se não me engano, as Bacantes, elas tinham domicílio aonde? No reino, no submundo, no reino de Hades. Por que elas criaram bronca com o Orfeus? Que quando ele desceu lá, ele tocou a lira e elas choraram. Inclusive o próprio rei Hades e a Perséfone, que é a rainha dele, falam: você fez as fúrias chorarem. Isso não vai ficar barato, elas vão cobrar. E realmente elas cobraram. Quando ele voltou ao mundo de espeto, elas foram atrás dele. E inclusive a mãe dele, que é Calíope, uma das musas, fala pra ele, olha, as fúrias estão vindo aí, vão pegar você. A Calíope é aquele que ele salva do cara que aprisionou? Sim, aquela loira? Sim, exatamente. Em Espelhos Distantes. Cara, isso aqui é foda. Isso aqui é foda, assim. Tudo tá amarrado. Eu posso dizer uma coisa, nenhum personagem é jogado à toa. Até aquele menininho que tava dormindo no Misteira, lá em Bagdá, lá em Ramadã, naquela história Ramadã, ela tem influência no final da história, né? Ramadã é minha história favorita de sempre. Acho aquilo maravilhoso. Já estamos no final da história, Orfeus realmente vai encontrar o filho dele. Na verdade, ele encontra o filho dele, né? E tempos depois ele volta pra encontrar a irmã. E vai navegando até a ilha onde ele sabe que ele vai encontrar o irmão. E aqui o momento do encontro é interessante, que eles estão numa planície e aparece o Barnabé. E o Barnabé de cara já simpatiza com a Delira. Uau, uau. E lógico, ele convida eles para um jantar e tal, né? Tudo comida feita por ele mesmo, né? E a comida devia estar horrível, por sinal. Aqui é uma das cenas mais bonitas, cara. Eles conversam sobre diversas coisas. E eu queria fazer a pergunta para vocês o seguinte... Que ele fala, em determinado momento, ele fala que eles estão procurando há um bom tempo e tal, e ele pergunta, por que você abandonou suas responsabilidades? Eu tenho minha visão sobre a explicação que a destruição deu. Que ele fala assim, aquilo que você falou antes, Pedro, que ele disse, eu percebi que eu não sou necessário para isso. As coisas continuam acontecendo, as coisas continuam se destruindo sem eu estar presente. O que vocês acham nesse ponto, que é o ponto central da história toda? Será que isso foi mais uma meio que uma indireta, jogada diretamente pro sonho, ou não? Foi alguma coisa mais? Eu acho que sim, porque o fato do Destruição não tá atuante como no papel dele, não quer dizer que as coisas deixam de acontecer. Mas se ele deixasse de existir, é como se naquele universo deixasse de existir o conceito de destruição e, portanto, seus efeitos, né? Então, ele não precisa ser responsável, atuante, dedicado ao serviço, porque ele é a essência da destruição. Ele não precisa ter um papel atuante, as coisas vão acontecer porque ele existe. Assim como o sonho, eu acho. Dá pra fazer uma leitura muito rasa, tipo uma crítica social foda, do tipo, ah, as pessoas vão continuar se destruindo, e é tudo culpa das pessoas, não é culpa do... Tem um fundo dos perpétuos que sempre me deixou muito, muito bolado com relação à destruição, que é, quando você começa a ler o Sandman, você não sente falta dele, até você saber que ele existe. Tá ligado? Aí conforme você vai percebendo, você meio que vai enxergando um buraco. E a hora que ele fala desse lance de que ele não é mais necessário, e junta com o negócio que eu já tinha comentado, de que ele fala assim, eu já fui o Destruição por muito tempo. Agora eu quero ser o quê? Eu quero ser o verso da moeda. E aí ele vai pras cabeças e mostra a complementariedade de cada um dos irmãos deles, né? Que ele fala do destino e liberdade, e assim vai. E ele demonstra essa coisa de querer ser livre. Mas essa liberdade dele não é dar um foda-se pro... Por sinal, é uma coisa muito interessante, né? Porque dos domínios de cada um, quem mais estava funcionando ali era o Destruição. Mesmo que ele não estivesse presente nos últimos 300 anos. Se a gente pega o momento, assim, pensando historicamente, de quando ele some, que ele decide se retirar, a gente só vê aumentar. Abre margem pra gente pensar, puta, aumentou porque o Destruição não tá lá pra controlar? Porque o Sandy, o Morfeu mesmo fala, né? O bagulho não é todo mundo viver no mundo de sonhos, mas sim que sonhos existam. De repente pode ser uma coisa dessa. Ó, Destruição se ausentou, abriu a porteira, correu todo mundo. Tem Destruição a mais no mundo. Fica um bate-bola bem interessante ali com o Morpheus, que como a gente já apontou várias vezes nesse programa, ele é bem Caxias, né? Ele é bem responsável. Isso. E quando ele precisa chamar a atenção do Destruição, ele tenta, pergunta da família, dá uma de irmão, por que você abandonou a gente? Ele fala, foda-se vocês. Aí ele vai pra cima, você, mas é a sua responsabilidade. Uhum. E aí, novamente, eu vou entrar numa coisa que o Gaiman é mestre e senhor de fazer, que é esconder coisa da gente na nossa cara. Vocês já viram a carta do louco do tarô? Ela é basicamente um homem com uma trouxa nas costas e um cachorro mordendo o calcanhar. Caraca! Aquela cena final do Destruição amarrando a trouxinha e colocando nas costas, e ele tendo ficado o tempo todo com o Barnabás junto dele, indica muito isso, tá ligado? Essa figura daquele que pode estar em qualquer momento da jornada, porque tecnicamente falando, entre os arcanos maiores do tarô, o louco, ele é o arcano zero. Ele pode estar no começo, pode estar no fim, pode estar em qualquer espaço. Ele é o errante. E é justamente o desejo, com D minúsculo, que o Destruição apresenta, que é de tornar-se este ser em devir. Ele fala, bom, vamos lá pra fora, a noite tá quente. E, puta, é uma das cenas mais fodas que de toda a saga de Sandman, que é página dupla, céu, o artista se dedicou a fazer mais o céu do que os personagens em si. E é o céu todo estrelado, e ele falando que ele gosta das estrelas, que ele pode contar quantas dura, mas ele sabe que ainda assim, apesar de tudo, elas não passam, são vidas, e vidas não são nada além do que momentos. Então ele assume o aspecto dele de transição, de mudança. E é uma tônica muito bonita, eu acho, de tanto como o personagem quanto do arco inteiro. Lá na conversa, voltando, tem vários pontos dessa conversa, a gente não vai abordar todos que é muito longo, mas lá na conversa, o sonho fala pra ele, poxa, mas sempre que um perpétuo morre, outro aspecto assume dele, você é a primeira vez que um perpétuo fala, não, eu não vou morrer, eu não vou sumir, eu vou simplesmente deixar de fazer o que eu faço. E isso ficou uma lacuna, porque não é que ele morreu. Se ele morreu, outro aspecto dele qualquer assumiria. Não, ele continua existindo, mas ele vai deixar de fazer aquilo que ele é. Então, que bug foda é esse, né? O que é isso? O que vai acontecer? Lá atrás, quando o sonho tá lembrando de um encontro que ele teve com Destruição, no qual eles presenciaram lá o macaco sendo dissecado, o Destruição falou uma coisa pro sonho que ficou muitos anos na minha cabeça, que eu acho que tem um impacto sociológico, histórico interessante, que ele fala assim, Os humanos agora, eles estão entendendo o espectro da luz, eles conseguem ver dentro dos animais através de autópsia, como é mostrado na história. Eles estão aprendendo a ciência, né? E eles acreditam que isso vai dar uma espécie de controle sobre a realidade. Mas a realidade que o Destruição mais percebe é que essas coisas, elas não são contingenciais, elas não podem ser controladas, né? Elas controlam os seres humanos. Então, assim como aconteceu em eras míticas, o mesmo acontece com a Era da Razão, né, que estava sendo inaugurada lá no século 17, 18, né? Isso, o que acontece lá, exatamente, as pessoas, elas estão buscando uma espécie de controle, mas o que vai acontecer é que, inevitavelmente, a entropia acontece, tudo chega a seu fim, tudo chega a uma destruição. Então ele é, de fato, desnecessário. Muito bom, Pedro. Você fez um professor de sociologia feliz hoje. E no final da conversa, pouco antes do fim, ele fala: ninguém pode começar um novo sonho sem abandonar o último. Concorda, irmão? Nossa irmã é aquela, justamente aquele livro que eu falei lá no início. Nossa irmã define a vida. A morte define a vida. Assim como o desespero define a esperança. O desejo define o ódio. E o destino define a liberdade. E o Morpheus fala: e o que eu defino pela sua teoria? A realidade. É lógico. Porque um dos nomes de Morpheus, de sonho, é devaneio. Ele não é necessariamente o processo mental que acontece quando a gente vai dormir. Porque se ele fosse só isso, ele seria apenas sonho. Mas a gente sabe que ele é o deus das histórias esquecidas, ele é o deus das mitologias que não se acreditam mais, ele é todo tipo de devaneio e imaginação. Ele é o patrono da biblioteca das histórias não escritas, né, cara? Em todas as mitologias, isso a gente vê nas histórias e nos outros off-topics que tem por aí, ele tem uma representação em todas as culturas, em todas as galáxias, existe o perpétuo sonho, todos têm. E aqui a gente entra na fase de despedidas, em que ele decide desarmar o salão dele, né? Todo perpétuo tem que ter um salão. A galeria, né? E ele fala que ele vai embora e que ele... Bom, eu vou deixar um presente pra você, minha pequena irmã, né? Que ele deixa o cachorro sobre a guarda de Delírio. Aí ele fala: ah, eu não posso cuidar de um Wawa. Aí o cachorro fala: você não entendeu, eu que vou cuidar de você. Ele até fala: ah, acho que ela vai ter que andar sempre na coleira, mas a gente dá um jeito. Eu acho muito massa nessa cena que o Destruição, ele pega a espada, né, que é o símbolo dele, pega o poço d'água que tem lá no fundo da casa dele, aí ele miniaturiza tudo assim, tamanho da mão, e coloca na trouxinha do Chaves, velho. E coloca na trouxinha do Chaves e vai pra Acapulco. Se manda. Trouxinha essa que ele falou pro irmão: você tem um lenço aí? Eu tenho. Aí ele deu. Uhum. Aí ele falou: eu tenho um lenço preto. Eu falei: preto? Porra, tem uma coisa mais animada. Ele: tá bom. Vermelho de bolinhas brancas. Legal. Agora sim, melhorou. Isso é massa, cara. É muito legal essa leveza, né, que as histórias do Sandman conseguem ter nos detalhezinhos muito pequenos. Que tornam tudo muito mais crível, né? Nessa tônica. Bom, do Destruição, ele não ia ficar feliz. Ele não ia ficar feliz de ter uma coisa soturna pra fazer a viagem. E vocês, não sei se vocês sacaram isso, sei lá, mas o Destruição, ele parece ser o único desperto. Desperto não, perpétuo. Ele é o único que parece ter uma consciência não só de si, mas do lugar que os perpétuos têm no mundo. E os próprios perpétuos se incomodam com isso porque eles não querem ter essa consciência. Porque isso seria ter livre-arbítrio. E parece que é a única coisa que eles não têm. É, mas na verdade eu acho que a Delírio, ela também tem essa noção, né? Do papel dos perpétuos. Só que não é uma percepção constante. A Delírio, eu acho que ela também tem essa percepção, mas ela não tá sob controle dela. Ela tem lapsos. Tanto é que quando ela percebe, ela fala assim: eu mesmo escrevi com letras. Verdade. E olha como é curioso, porque quem consegue criar esse elo de ligação entre as pessoas que podem ter ligações com Destruição é a Delírio no momento de lucidez. Porque assim, ninguém me explicou a história inteira por que raios são aquelas pessoas. Aquelas pessoas são vidas breves. Aquelas pessoas, elas são afetadas pelo sonho, pelo delírio, pela Destruição. Não, isso daí eu entendi bem. Mas eu não entendi, por exemplo, qual é a relação entre elas que tecnicamente levaria ao delírio. levaria à destruição. Não, a mudança. Todos ali estão passando por situações de mudança absurdas. Esther está voltando a se tornar uma deusa, né? A menina, ela tá... Quer dizer, a menina não. O filho do advogado, ele tá perdendo todo o reconhecimento que ele tinha em relação ao pai e ao passado dele. Então tudo é novo, tudo é destruído para se construir algo novo, ou talvez não. A moça que foge do apartamento, a Time do Segundo Impacto, ela meio que desaparece daquele aspecto dela e vira outra coisa totalmente nova, justamente para não rastrearem mais ela. O xamã não é mais xamã, é um urso a essa altura do campeonato. E por aí vai, a Ishtar vocês já falaram. Então vai mudando mesmo. E esse é um dos quadros mais bonitos, além daquele de página dupla, que é ele subindo para as estrelas. Nossa. Ele sobe em vários quadros. E lá no fundo ele vira meio que o jogo da velha. Vocês acham que ele vira uma constelação, alguma coisa assim? Não, eu acho que é visualmente o artista quis dizer o que aconteceu, né? Ele se mesclou ao cosmos, né? Apesar de que ele aparece depois, mas enfim, é numa situação um pouco diferente, né? É, esse arco define a virada na história de Sandman. Porque até então, Sandman, no início do arco, ele estava sofrendo por uma força, ainda muito ligado aos problemas dele, porque ela não me ama, porque não sei o que. Muito no mundinho dele. Quando a gente chega no final dessa história, que é agora, e eles estão lá na beira da colina e tal, né? E tá ele, a Delírio e o cachorro. E ela fala: e agora? Eu não sei o que eu vou fazer, você sabe? Aí ele fala: eu sei. Eu tenho que voltar e matar meu filho. Então, aquilo que ele vinha negando há eras e eras e eras, e ele sabe que ele estava causando sofrimento, olha só que interessante, ele tem noção do que a negligência dele causava sofrimento. Ele até então ele achava que eram as coisas que ele fazia que causavam coisas boas ou ruins, agora não, é o fato de coisas que eu não faço, também é responsabilidade minha. Então ele fala, eu preciso voltar e eu preciso terminar uma história que começou lá atrás e eu vou terminar agora. E isso, pra quem já leu Sandman até o final, e a gente já falou várias vezes no decorrer do programa, é o que vai determinar a história dele até o final. Que é por causa disso que ele vai fazer agora, que tá selado o destino dele. Aquela maldição que a Desejo colocou nele, né? De derrubar sangue da própria família. A Desejo, ela teve uma visão além do sonho e falou assim, ó, isso vai acontecer porque você, no passado, você foi um idiota. Então, isso. Né? É uma previsão lógica, muito mais do que uma maldição. A bronca de Desejo com sonho, eu acredito, dentre outras coisas, eu tenho antipatia porque sempre tem irmão que não vai com a cara de irmão. É. Eu acredito deles serem seres totalmente diferentes, um é devaneio e outro é instinto puro, é que ela não gosta do jeito que ele tratava as amantes dele. Uhum. A primeira amante negou ele que ele fez quando não é uma mulher ao inferno. E isso, ela fala diretamente na cara dele, numa reunião, em algum arco aí, numa reunião, acho que é a Estação das Brumas que eles se reúnem, que ela fala, isso foi uma coisa muito escrota de você fazer, a pessoa tem direito de não gostar de você. E ela vai citando todos os casos amorosos dela. Aí teve aquela estrela, e ele fala daquele arco de Noite Sem Fim, que também não quis ficar com você, e você meio que ameaçou por causa que nessa parte do arco, que ela fica com o sol dos Lanternas Verdes, ele fala, ele tá com medo. Que ele fala, poxa, ele é o sonho, dizem que ele é mais cruel do que a irmã dele, que é a morte e tal. Então, ela, a raiva dela como desejo é justamente esse, que ele chega e ele não respeita o amor, ele não aceita o lugar dele no amor, ele tenta impor sempre a regra dele, então acho que é daí que vem a raiva dela com relação a ele. É, e tem aquele lance de psicanálise também, né, que como o sonho ele representa a imaginação, o devaneio, ele talvez comece a querer aquilo que ele não tem. Então, a partir do momento que ele conquistou nada, ou a estrela, ou qualquer outra amante dele, ele deixa de querer ela, porque ele passa a sonhar com outras coisas, com outras situações, outras pessoas e tal. Com exceção, se alguém fizer isso antes dele, que foi justamente o que aconteceu nesse arco, que foi a bruxa. Se a bruxa quer saber, não é ele que vai me largar, eu que vou largá-lo. É, aí ele fica maluco, né? Querendo aquilo que não tem. É aquele negócio que pode ferir o sonho à realidade, né? Uhum. O sonho nada pode contra a realidade. Ele fica impotente. É. Bom, aqui a gente já tá nos finalmente. Tem um encontro de pai e filho. É um encontro mais pra fechar as pontas soltas. O Morpheus lembra o filho dele e fala, ó, você me pediu uma dádiva, Morpheus, eu posso concedê-la. E ele fala, eu tenho medo, pô, durante tantos anos eu roguei pela morte, rezei a todos os deuses implorando por paz e alívio, mas eu nunca imaginei que seria concedido por você. Aí ele fala, você lembra dessas últimas palavras? Sua vida lhe pertence a você, Orfeu, a sua morte também, para sempre apenas sua, adeus. E isso é o que sela toda a história, tanto é que tem o símbolo da morte, o Anki aparece no quadrinho aqui depois que o Morpheus tira a vida do filho. Que cena de morte, elegante, limpa. Eu fiquei muito esperando a morte aparecer, dar mais um sermão nele nessa hora. Acho que não teria, porque já era sabido. Ele tá ali, o que o personagem tá fazendo? Ele tá fechando as pontas que ele deixou solta lá atrás. No último arco a gente vai ver que ele faz isso magistralmente. Cumpri meu dever mais do que satisfatoriamente por mais de 10 bilhões de anos. Uma moeda de dois lados. A destruição é necessária. O novo só pode existir quando o velho é destruído. As coisas são criadas, duram um breve tempo e então se vão. Impérios, cidades, poemas e pessoas. Átomos e mundos. Ninguém pode começar um novo sonho sem abandonar o último. Concorda, irmão? Nossa irmã define a vida, assim como o desespero define a esperança. Desejo define o ódio. Destino define a liberdade. Você deve estar perguntando o que você define por esta minha teoria, não? Talvez a realidade. Sonho mata Orfeus, concede a dádiva, que é justamente a morte dele. É poético a cena em que o sangue que está escorrendo da mão dele ao cair no solo cria flores. E vai de encontro a irmã Delirium já no final da jornada e ela fala, você fez mesmo. E ele diz, era o que ele queria, sua vida e sua morte pertenciam a ele. E a gente nota um certo traço de arrependimento, ou seria nostalgia, não sei, que ele fala, se eu pudesse ter vivido a vida dele, minha irmã, como teria sido? Quando ele era jovem, eu lhe disse muitas coisas, se tivesse me escutado, mas ele não me escutou. Então, a gente vê que, apesar dele ter sido responsável direto pela morte do filho, e uma série de outras mortes mais no decorrer do arco, ele vê que aquilo que Destruição falou para ele, você não tem culpa. É verdade, porque você pode viver sua vida, cada um é responsável por viver sua vida. Se isso influencia na vida do outro ou não, não necessariamente é culpa da pessoa que está fazendo ação. Você está vivendo sua vida, você está fazendo suas coisas. Se isso influencia na outra pessoa, é a outra pessoa que tomou a decisão de fazer aquilo interferir na sua vida de algum modo. Então, meio que isso fica na cabeça dele e isso fixa quando ela fala, a Delirium fala pra ele, você matou ele, ele falou não, ele morreu há muito tempo, quando as irmãs do Frenesi, que é outro nome que pras Hecates, pras Fúrias tem, pras Bacantes tem, despedaçaram seu corpo e lançaram sua cabeça no Ebros. Nossa, mas tem noção de quanto tempo ele tá protelando isso, né? É que ele falou, foram pontas soltas que ele decide no final amarrar tudo. E aparece desespero, né? Convenientemente aparece. Eu não sei se aparece aqui porque eles estão meio que em desespero. Acredito que não. Acho que é mais uma liberdade do artista, porque ela, a desespero, por conta daquele beijo que foi dado lá na época da peste, ela tem meio que uma paixãozinha pelo irmão. E ela chega, mas aí, vocês encontraram ele? Encontramos e tal. Como é que ele tava? Não, tava bem e tal. Falou, é, ele falou de mim? Ou seja, ela tava preocupada. Ele me mencionou. Ele falou de você com carinho, meu irmão. Ele falou, que bom, eu gostava da sua barba. É, mas ele não tava usando mais. Aqui a gente vê como vai tomando corpo o que vai acontecer até o final da história. E como sempre, desespero se lamentando. Talvez eu devesse ter ido com você. Agora ela tá se lamentando. Talvez eu deveria ter ido. Não deveria ter dado os ouvidos a desejo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, agora é tarde. Ele tá de novo. Ela tá de novo em desespero. Porque ela não conseguiu ver o irmão pela última vez. E ela volta ao reino dela. E ela encontra com desejo. Desejo conseguiu o que queria. Que era fazer o irmão derrubar sangue da própria família. O irmão matou o filho dele. E ela fala... Foi obra sua, você tá feliz? Aí ela fala, não, eu tô com medo. Ou seja, ela fala que ela sabe que ela fez merda, ou seja, que isso vai acarretar uma pena capital pro irmão. E é o que acaba acontecendo mesmo. E aí quando ele volta, o sonho, né? Quando ele volta pro sonhar, ele já tá com uma atitude totalmente diferente do sonho ranzinza, chato pra cacete, que a gente vinha lendo até agora. E, mas só que... Apesar dele já ter mudado, apesar de nesse momento ele ter se transformado como pessoa, já é muito tarde. Porque como o próprio Neil Gaiman explica, né? Sandman é uma história sobre uma pessoa que tem que mudar ou então morrer. E ele já chamou a morte para ele mesmo quando ele mata o próprio filho, porque não poderia derramar sangue da família. Só depois que ele faz o que ele não poderia é que ele começa a mudar de atitude, mudar de pensamentos. Tanto é que quando ele volta pro sonhar, ele trata todos os servos muito bem, elogia o trabalho. Aí a Nuala fala sobre alguma responsabilidade dele, ele fala assim, não, isso pode esperar e tal. Ou seja, ele não tá tão caxias, ele não tá com aquele dramalhão que inicia esse arco, né? E na verdade ele tá calmo porque ele encarou o próprio destino. Literalmente, inclusive, né? É verdade. E chega aqui, agora a gente vê realmente que ele sente a morte do filho, que ele tira a roupa, lava as mãos. E tem uma parte meio de magia aí, que isso a gente até vê no arco do A Game of You, quando você mistura sangue com algum outro elemento, você consegue entrar em contato com os mundos. E ele, o sangue da bacia d'água consegue fazer ver Orfeus no outro mundo. E Orfeus fala, conversa com ele, e Morfeus, né, o sonho, fala com o próprio filho, né, que está no outro mundo, fala, você deveria ter ido ao funeral. Aí ele fala, por quê? Para dizer adeus. E ainda a gente vê que mesmo morto, o filho ainda não aceita que Eurídice morreu. Ele fala, ah, mas eu ainda não disse adeus a Eurídice. Aí ele fala, pois deveria. Olha a mudança do personagem. Um personagem que no início era todo... Caxias, certo das coisas que ele ia fazer, agora ele já tá bem mais sereno e contemplativo. Ele fala, pois deveria, você é um mortal, esse é o costume dos mortais, comparecer ao funeral, se despedir dos mortos, enlutar, depois continuar a vida. Nossa, mas, mano, são três quadrinhos muito pesados. Ele fala uma coisa até que serve até pra gente, na vida real, ele fala, às vezes você sentirá a ausência dela, da pessoa que você perdeu, como um golpe no peito e vai chorar, mas isso vai passar com o tempo. Ou seja, com o tempo você vai deixar de sentir isso por causa que ela está morta e você está vivo. E ele fala viva, viva. Fechando todo o arco de Vidas Breves, o Neil Gaiman ele retorna, né, às próprias vidas breves das pessoas, os mortais. Isso, as pessoas todas. E mostra como todos eles mudaram a vida também, né? No inicinho lá, quando a Delirio tá com a mendiga, que eu falei no início do cast... Agora ela tá muito mais de bem com a vida, ela aparece sentada próxima ao túmulo do filho dela, mas mais celebrando a memória do que se arrependendo ou se sentindo mal com a perda do filho, né? Mostra também a Tiffany, que é a amiga lá de quarto da Esther, levando uma vida diferente. Tudo muda pra todo mundo. Da entrevista num talk show, né? Mostra o Danny Capax, que é o filho do advogado. Queimando as memórias do pai, né? Menos dois passaportes, você nunca sabe quando vai precisar. E por último também a vida dos guardiões de Orfeu, né? Que eles aparecem enterrando e aquela ordem toda centenária deixa de existir. Isso aqui, quando eu acho que a linguagem do quadrinho tem uma coisa muito cinematográfica, que isso você pode perfeitamente colocar para um filme, assim. Imaginando o destino de cada personagem que passou por essa trajetória. Fecha, né? Faz aquele full circle, né? Fecha todo o arco. E eles enterram a cabeça de Orfeus no final do arco, ao lado de uma árvore, e ele fala, será um lindo dia. É incrível, cara. Esse arco, assim, não é meu preferido, mas é um dos que mais faz pensar da história toda de Orfeus, cara. Aqui acontece muita coisa, que nem a gente falou. É, essa lá do destino do personagem principal da saga. É, eu falei, acho que vocês concordam, é o estalo para deuses americanos. Uhum. E é um dos arcos mais filosóficos que tem também, porque assim, todo Sandman é filosófico, mas esse aqui, ele extrapola. É, aquela edição Sob Suas Asas, eu já vi o Neil Gaiman em entrevista falando que foi naquela edição, que é bem no início de Sandman, que ele encontrou o que Sandman era, né? Qual era o personagem. E naquela história, né, a morte, ela dá um puxão de orelha, falando assim, ó, deixa desse lance de autopiedade, vai cumprir com o seu papel, faz o que tem que fazer e bola pra frente e tudo mais, né? Embora eu acho que ali ele encontrou o formato dos personagens e talvez a temática subjacente de toda a história, eu acho que aqui ele começa a amarrar as pontas, né? Ele começa a fazer a ligação de todas essas várias histórias que compõem Sandman. É um arco bastante, eu diria assim, não confuso, acho que a gente já está acostumado a ler, mas ele vai e volta em muito canto, tem uma quantidade de informação muito grande dentro dele. Então é um arco para você ler e reler várias vezes, procurando detalhes que de repente na primeira você passou batido. É, e não existem respostas definitivas também, né? Uhum. Tá tudo aberto à interpretação. Então é isso, pessoal. A gente chegou até o final dessa saga Vidas Breves. Belo arco. Um pouco confuso. Se vocês notarem aí, a gente vai e volta várias vezes na história. Mas isso já é padrão de Sandman. Quem lê Sandman sabe, é muito mais fácil acompanhar esse ritmo lendo do que falando. Mas acho que a gente saiu bem. Quero agradecer muito a vocês, Gelo, Pedro, que ficaram aqui trocando ideia com a gente até agora. E pô, cara, valeu. Se não fosse vocês, não teria saído esse arco, que a gente já tá há tempos, mais ou menos um ano, que a gente tá querendo gravar sobre isso e nunca consegue. Puxa vida. E já estendo o convite para vocês pro próximo, que a gente vai gravar sobre Fim dos Mundos, que é um dos meus arcos preferidos também. Então eu vou deixar primeiro abrir aí pro Gelo falar suas considerações finais e deixar seu jabá. Vai lá, Gelo. A gente tem material bastante para pensar sobre quanto dura uma vida, não importa quanto tempo ela dure, será que deixa a gente bem impactado da cabeça, né? Se vocês gostaram dessas doideiras que eu falei aí no meio do programa sobre tarô, magia, coisas do tipo, deem uma ouvida aí no Vortex Causecast, que é meu podcast de origem. Lá a gente aborda temas como, por exemplo, o fato de King Kong ter morrido pelos nossos pecados, como comer hambúrgueres numa sexta-feira para honrar a deusa da Discord, e afinal de contas, nós devemos ou não ser a favor ou contra a imanentização da escatologia. É um programa de magia do caos, então estejam preparados para colocar seu paradigma em caos o tempo todo, tá? Se vocês quiserem me achar em qualquer rede social, no Facebook é José Lucas da Silva, no Twitter é @etnoesquizo e as redes sociais do programa são Vortex Causecasts em qualquer mídia. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Face e tem um grupinho no Telegram, é o fã clube da Fafá de Belém do Black Metal. Estejam à vontade para procurar a gente. Agradeço ao Sebs aí pelo convite, peço desculpas qualquer coisa. Pedro Ria, foi um prazer gravar com você. A gente precisa correr junto e vá pra lua ainda. É isso. Valeu. Ué, galera, eu agradeço aí o convite. Falar de Sandman pra mim sempre vai ser um prazer. Como eu falei no início da história, no início do cast, Sandman é provavelmente a história mais importante que eu já li na minha vida. Cara, eu sou muito fã do Neil Gaiman, sou muito fã de tudo que eu já li dele, e eu acho que todo mundo deveria ler Sandman pelo menos uma vez. E muito mais de uma vez, eu acho que todo mundo deveria ouvir o Vortex Causecast, deveria ouvir este podcast várias vezes, e também ir lá no Nação Garou, ouvir o Garoucast, o Quebra do Osso, Hipnose Etílica, Teste de Enigmas, baixar todos os livros que nós traduzimos, porque nós trabalhamos com RPG, especialmente voltado para o Mundo das Trevas e Lobisomem Apocalipse. Então, o convite aí feito pra todo mundo que gosta de RPG, quem não gosta também, dá uma olhada na Nação Garou, ouve o Garoucast e os derivados. E também, pra quem gosta de ler, já que a gente tá falando aqui de Sandman, dá uma visitadinha lá no meu blog pessoal, que é o canetahermética.blogspot.com.br. E fica aqui já um convite, se não uma invocação, pro Sebes rolar dados conosco, né, Pedro? Com certeza. Pode me chamar que eu tô aí. Valeu, pessoal, a todos vocês que estaram aqui e até a próxima. Valeu.